aquele que se aproxima o reino de Deus. Mas o povo não quer saber e só olha quando é pra chover, ou talvez noutras coisas banais que o mundo inteiro já se cansou de ver. Mas o homem se faz de surdo, não se preocupa com a salvação, mas um dia verá que era doente e não quis um remédio tão bom. Chamou atenção, preocupado com tal Skylab cair e causar a destruição. Mas o povo não quer olhar e saber que do céu surgirá algo mais importante, com imã, e leva pra cima